vem pro meu mundo, vem ser feliz. Portal do mundo gira, gira, gira e sempre chega aqui no minha ó. No poção, luxúria. Rádio mundo aí girando, o tempo vai passando, saudades vão tratando. Eu na porta do seu Zé, pedindo um café pra desabafar. Eu sei que tudo isso vai passar, e a dor que me causou, o café não vai curar. Mas parabéns que você nunca se arrependa, porque outra pessoa já entrou em seu lugar. Vou lembrar e lhe te dizer. Conta muito menos de você, novinha. Luxúria é o luxo. Ai, o mundo aí girando, o tempo vai passando, saudades maltratando. Eu na porta do seu Zé, pedindo um café pra desabafar. Eu sei que tudo isso vai passar, e a dor que me causou, o café não vai curar. Mas parabéns que você nunca se arrependa, porque outra pessoa já entrou em seu lugar. Vou lembrar e te dizer.